Antes de começar o vídeo, eu peço que vocês vejam meus outros vídeos do canal, né? E é nessa gravação aqui eu vou falar sobre nacionalismo e patriotismo, coisa que não funciona no Brasil, no Brasil, cara. Você sabe que eu já viajei para fora do Brasil, já morei um tempo nos Estados Unidos, já fui visitar a Rússia, já fui visitar Israel, já fui visitar alguns outros países, né, da América do Sul. E uma das coisas que as potências, né, como Estados Unidos e Rússia, e até Israel, que é uma potência tecnológica, não entendem é por que o brasileiro é nacionalista. Porque o Brasil, apesar de ter, e eles falam isso, apesar de ter grandes reservas de água, minério, ouro, tudo que você possa imaginar, soja, área plantável, mas mesmo assim o Brasil é um país de terceiro mundo, né? Se você tirasse o povo brasileiro do Brasil e botasse o russo, o povo russo, ou o povo chinês, esse país aqui, em 7, 8 meses, já viraria a maior potência do mundo. Por que que não é a maior potência do mundo? Tendo reservas, não tendo terremoto, não tendo furacão como tem nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque o povo brasileiro é um povo incapaz, né? Essa foto aí na tela mostra bem, né, o baixo QI, a baixa inteligência que o povo brasileiro tem, né? Não dá para saber quem é brasileiro ou não, né? A gente viu um caso do ditador da Coreia do Norte, acho que Kim Jong-un, e o pai dele tinham passaportes brasileiros, né? Qualquer um pode ser brasileiro, japonês, branco, preto, asiático. Então, se você não tem uma pessoa só de uma característica, é muito difícil você olhar ou olhar para outro brasileiro e se identificar ele como um familiar, né? Então, o patriotismo já morre por aí, né? Sem contar os problemas do Brasil, né? O povo brasileiro, ele é um povo que eu já falei no último vídeo também. É um povo que não se revolta contra nada, né? A última revolta do brasileiro foi por conta da passagem de ônibus, né? Todo mundo se lembra de 2013, que houve uma confusão gigante no Brasil. Foi ali que as pessoas fora do Brasil começaram a pensar: poxa, o povo brasileiro está acordando para a vida de merda que eles têm, né? Adiantou de nada, né? Uma das coisas que eu reparei que um russo falou para minha família quando eu estava lá, ele falou que o brasileiro precisa pagar para ele, né? Como diz até o Marco Nazarov, precisa pagar para ele protestar, né? Todo mundo ficou sabendo da época daqueles Black Bloc, gente de até organizações internacionais que tinham que pagar os militantes, né? A gente está no país do do pão com a mortadela, né? Muita gente não sabe, os petistas ficaram conhecidos como mortadelas por causa disso. As manifestações do PT, da CUT, os caras dão pão com mortadela, senão os caras não vão. Então ficou como mortadela, né? Então essa opinião de que se o povo brasileiro fosse substituído por qualquer outro povo de grandes nações, como Estados Unidos, China, Rússia ou Índia, é um fato que o Brasil seria uma das maiores potências do mundo. Porque é um povo, né, que historicamente comprovou-se que tem vontade de crescer, né, revolta-se. Por exemplo, eu não sou socialista, comunista, nem nada disso, pelo contrário. Mas eu vejo muitos brasileiros criticando Che Guevara, ou Fidel Castro, ou outras personalidades da América do Sul. Mas, pelo menos, né, esses personagens fizeram alguma coisa, né? Não ficaram simplesmente deitados em berço esplêndido, né? Aqui você vê desmandos e ninguém faz nada, nenhuma revolta, né? Nenhuma revolução, seja de qualquer ordem, não necessariamente comunista, socialista, mas qualquer tipo de revolução. Como eu falei nesse vídeo, a última revolta foi por causa de 20 centavos, que não deve dar nem 2 centavos de dólar, né? Que virou passagem de ônibus em 2013. Então é um povo acomodado, bunda mole, né? Como é que tu vai ser nacionalista desse povo? Só se você for demente, né? A solução para o Brasil é você viver sua própria vida, esquecer essas palhaçadas de nacionalista, patriota, e começar a conviver com pessoas que têm a sua mesma mentalidade, suas mesmas características. Porque isso sim que dá honra, dá orgulho, né? Você combateu o mal, que faça mal contra você. Brasil não me ajuda em nada, pelo contrário. Brasil é um país que mais tem leis feministas, por exemplo, auxílio mãe solteira. A mulher, se ela tem filho e não tem dinheiro, ela recebe auxílio do governo, né? Auxílio do Bolsonaro, auxílio mãe solteira e Bolsa Família, criado lá pelo Lula. Se você é homem e tem filho, o que que você ganha? Um nabo no meio do rabo. Você vai preso se tu não tiver dinheiro, porque tu não vai ter dinheiro para pagar a pensão. Então como é que você vai ser nacionalista, né? Desta bandeira nojenta que faz isso com você e desse povo ridículo? Você junta a obra direita e esquerda, só se foda em sua vida. Então se você é um patriota de merda, imbecil, burro, nunca teve vantagem na vida, só se lascou, a gente tem a solução pra você. Então a gente vai transformar você em um ser humano, em um ser digno, com honra, que não é feito de otário na mão de mulher, né? Não vai financiar esse sistema corrupto brasileiro. Todos os patriotários, conservadores, betas, bolsonaristas, que se transformaram em Miguel, ou Red Pill, como você queira chamar, foram transformados, né? Deixaram de ser corno, deixaram de ser gados, né? Deixaram de ser patriotários, começaram a pensar neles mesmos e tiveram uma vida transformada. Não conheço ninguém que tenha feito o caminho contrário, né? O cara que saiu do masculinismo para ir para o patriotismo, conservadorismo e tenha se dado bem. Não, porque ele reparou o que eu falei nesse vídeo. Conservador, patriota, direitista, esquerdista, bolsonarista, puta que parista, todos eles ferram você. O homem conservador brasileiro não é seu aliado, né? Porque eles só passam leis privilegiando mulher. A gente vê um monte de deputado bolsonarista aí botando cota para mulher em concurso público, não sei o quê, porque elas tentam agradar mulher, né? Porque é o eleitorado, maior eleitorado. Esquerda também não é seu aliado, como todo mundo sabe, né? É Bolsa Família, feminismo e tal. Então, se tu sair do nacionalismo e do patriotismo, você deixa de ser que nem esse idiota aí da foto, esse brasileiro mongoloide, e vem para um lado que defende seus interesses como homem, né? Homem honrado, decente, que não quer fazer parte dessas maluquices aí, desses caras de cavalo aí, que se orgulham de merda, né? É o que acontece com o nacionalista, né? Ou patriotário, como eles foram apelidados, né? Veja os outros vídeos do canal e até o próximo vídeo. Valeu!